perante a ti, Senhor. Eu quero suplicar que tua palavra santa ao mundo anunciar. Faça, Senhor, de mim um vaso em tuas mãos, para que eu leve ao mundo o teu amor profundo a todos os corações. Este vaso, eu quero em ti viver. Faça de mim o instrumento em tuas mãos, para em ti viver. Jesus, tu és a vida, prefiro em ti viver. As lutas e problemas, ajuda-me a vencer. Faça, Senhor, de mim um vaso em tuas mãos, para que eu leve ao mundo teu amor profundo.